Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, os que estão aqui e os que estão também em seus lares acompanhando este momento de culto aqui em nossa igreja. Quero trazer um abraço da nossa congregação ali no Ribeiro de Abreu. Tivemos ali um culto muito abençoado. Agora à tarde tínhamos 18 pessoas no culto. Era aniversário de uma criança que é neta da irmã Marina, e nós fizemos ali um trabalho, graças a Deus, foi muito abençoado quando pudemos ali ter também a participação de alguns visitantes da família, se alegrando conosco, quando aquela criancinha completou seu primeiro ano de vida hoje. E a sua avó está conduzindo aquela criancinha no caminho do Senhor. Todos os cultos, sempre ela leva o Bernardo. Está começando a querer andar já, né? Daqui a pouco está fazendo bagunça também. Mas é uma alegria a gente poder ver a criancinha sendo criada nos caminhos do Senhor. Eu falo por mim, eu vim da roça, sou da cidade de Chalé, pastor Valtair, que foi pastor lá uma época. E naquele sistema de roça antigamente, minha mãe chegava do trabalho à noite, no serviço da ocasião, e ela lia a Bíblia comigo e a minha irmã. Nós éramos apenas dois irmãos, minha irmã já faleceu há alguns anos. E eu agradeço a Deus pelo ensino que minha mãe me deu. E ela me levava também aos cultos. Meu pai era presbiteriano, então eu ia nas duas igrejas. Recebia ensino bíblico nas duas igrejas. E graças a Deus, estou ainda, continuo e quero ir até o fim no caminho do Senhor. Ele até me chamou para ser pastor. Eu vou completar 35 anos em abril próximo de ministério pastoral. Abençoado, com lutas, mas com vitórias. E graças a Deus, até aqui, posso dizer como Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Tem um aviso que o irmão Vicente pediu para passar aos irmãos, que no próximo sábado haverá o bazar missionário. Os que aqui estão, os que estão em casa também, certamente estão nos ouvindo, que possam estar participando deste bazar aqui no próximo sábado, a partir de 9 horas da manhã. Meus irmãos, quando o irmão Vicente me ligou hoje, por volta de umas 13 horas, talvez, eu fiquei pensando, e agora, o que é que eu vou pregar lá no bairro Guarani agora à noite? Mas eu tenho uma coleção de sermões escritos, que eu tenho a mania, se posso usar essa expressão, de escrever meus sermões. Vou escrevendo e vou guardando. Eu aprendi com o saudoso pastor Rui Franco de Oliveira, foi meu professor de homilética, que quando a gente escreve o sermão, a gente guarda ele, porque numa emergência pode ser pregado em outro lugar. E assim eu faço quando sou apanhado, quase de surpresa, como aconteceu hoje. Entrei lá no meu escritóriozinho e fui folhear meus sermonários. Orei a Deus primeiramente, pedi que Deus me desse a orientação de qual texto eu deveria pregar. E entendi que deveria pregar na parábola do filho pródigo. Há muitos e muitos anos que eu não prego nesse texto. Lucas capítulo 15, do verso 11 em diante, é a mensagem que vamos trazer para os irmãos nesta noite aqui em nossa igreja. Leiamos assim a palavra de Deus, conforme Jesus ensinou. E é interessante que essa parábola do filho pródigo é a única parábola que não é repetida no Novo Testamento. Nos evangelhos sinóticos, várias parábolas são repetidas, mas a parábola do filho pródigo, ela somente é citada no evangelho de Lucas, no Novo Testamento. E diz assim, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos, ou melhor, para os seus campos, apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Queira Deus abençoar essa porção da sua palavra lida para a nossa meditação nesta noite, sobre uma precipitação que aconteceu na vida daquele jovem, uma decisão precipitada e uma acertada. Prezados irmãos, esta parábola do filho pródigo, ela é uma das peças literárias mais comoventes na literatura bíblica. É uma página sublime da psicologia humana e uma história profundamente afetiva e dramática da vida familiar e, sobretudo, a mais bela exaltação do amor de um pai. O texto que nós acabamos de ler, ele nos apresenta um jovem que talvez na fase da sua emancipação civil, ele pensou que podia tomar a sua decisão, fazer o que bem lhe aprovesse, e ele, não sabendo apreciar a grandiosidade do privilégio de um lar possuidor de uma grande fortuna e a companhia de um pai amoroso, usando de certa petulância, ou seja, falta de modéstia, sem que tivesse direito, e pediu a sua herança antecipadamente ao seu pai. E disse: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai generosamente entregou a sua parte. Meus prezados irmãos, meus queridos, muitas das vezes tem acontecido na vida de muitos que um dia professaram a fé, foram batizados, foram inseridos no rol de membros de uma igreja e por alguma razão ou por alguma decisão própria tomaram a decisão de abandonar a casa paternal, a casa do Senhor, a família cristã, a família de Deus, para irem para o mundo, desfrutarem dos prazeres entre aspas que o mundo oferece. Foi o caso daquele jovem, tomou a decisão precipitada. Ele não tinha direito naquele momento, naquela ocasião, de exigir a sua parte, a sua herança, porque seu pai estava ainda com vida. Essa parábola do filho pródigo, meus amados, ela retrata a pessoa que se afasta da presença de Deus, se distancia do aprisco de Deus, do redil espiritual, e se embrenha na vida fora dos quadrantes, dos princípios da palavra de Deus. E com uma certa impaciência, aquele jovem, de posse da sua herança, ele juntou tudo e partiu para bem distante, deixando seu pai com a alma partida. E bem longe de seu lar, ele passou a desperdiçar tudo o que recebeu. Já pensaram, irmãos, que tristeza ocasiona no coração de um pai quando vê um filho fazendo isso? Que tristeza acontece no coração de um pastor da igreja e toda a igreja quando vê um membro da igreja saindo para o mundo, se afastando do convívio com os irmãos? Como dói! Meus queridos, uma das coisas que mais me alegra no meu ministério é quando eu desço em um batistério ou em um poço para imergir alguém nas águas batismais. Mas a maior tristeza da minha vida, do meu ministério, é quando eu preciso, numa assembleia regular ou extraordinária, pedir proposta e apoio para o desligamento de um irmão ou de uma irmã que se afasta dos caminhos do Senhor. Isso dói, isso deixa triste. E essa parábola, como eu disse, ela retrata o Filho de Deus que abandona o membro da igreja, que afasta da igreja e se embrenha nos caminhos tortuosos que o mundo oferece. Mas o desejo daquele jovem era viver a vida como bem ele quisesse. Queria se libertar de todo o controle sem submeter a qualquer orientação de seu pai. O que ele fez? Partiu para uma terra distante. Partiu não para aumentar, para negociar, para acrescentar, multiplicar seu patrimônio, mas partiu para viver na orgia e nos prazeres que o mundo oferece. Partiu para viver o que bem lhe parecia. E é assim que muitos procedem, conforme eu já disse, afastam dos caminhos de Deus, tirando Deus dos seus pensamentos, para viverem segundo os desejos carnais. Quando a raiz do pecado é o desejo de viver a vida do eu mesmo. O apóstolo Paulo teve muita razão quando ele disse: estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que bom quando o cristão pode dizer: Cristo vive em mim. Que bom quando o cristão procura permanecer nos caminhos do Senhor. Que bom quando o cristão procura continuar e sustentar aquela promessa que foi feita num dia em que ele sentou no primeiro banco da igreja e deu a sua pública profissão de fé perante Deus e perante a igreja, comprometendo de ser um bom cristão, ser cooperador, envidar esforço para que a obra seja realizada. Mas nessa parábola, meus amados, o jovem pensou em ser senhor de si quando se apossou do seu dinheiro, mas tornou-se escravo do pecado e de suas paixões mundanas. Que tristeza! Que tristeza tem o coração de Deus quando vê alguém se afastando dos caminhos do Senhor. Como o coração de Cristo, que entregou a vida lá no Calvário em nosso lugar, como certamente ele fica partido quando alguém nega a sua fé em Cristo. Apostatar da fé, negar a fé, e segue os caminhos tortuosos do mundo perdido. Aquele jovem desperdiçou tudo, sendo dominado pela força brutal do desejo da carne, que não teve controle, chegando a uma ruína completa. Não é isso que acontece com muitos que se afastam da igreja? Não é isso que acontece com muitos que se afastam dos caminhos do Senhor? Meus queridos, aquele jovem perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu bens, afeição e os mais sagrados sentimentos que deveriam tê-lo unido sempre ao Pai, tornando do ponto de vista humano um caso perdido, arruinando em vários aspectos. Primeiro, fisicamente. Passou a apresentar no seu corpo sinais deformadores daqueles que se corrompe nos prazeres mundanos. O mundo não oferece nada. O mundo passa com as suas concupiscências, diz a palavra de Deus. Mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Essa não foi a atitude do jovem da parábola, foi diferente. E essa, eu repito, tem sido a atitude de muitos que têm se afastado da igreja, têm se afastado dos caminhos do Senhor. Segundo, materialmente, esbanjou tudo o que levou a uma fome sem medida. Pois quando seus bens se acabaram, seus amigos, entre aspas, fugiram e ninguém lhe dava nada para comer. E o verso 14 diz: e houve naquela terra uma grande fome. Aquele jovem passou a ter fome em dois sentidos, penso eu. Fome física, fome material, mas passou também a sentir a fome espiritual. Passou a sentir no seu interior, no seu íntimo, que algo não estava bem no seu coração e na sua vida. Mas em terceiro, socialmente, ele vivia antes com seu pai, um abastado fazendeiro. Em seu lar ele tinha todos os privilégios no seio da família. E agora torna-se um simples agregado de um cidadão daquela terra, indo para os campos apacentar porcos. Um trabalho desprezível para um judeu. Irmão, sabe que o judeu não considera o porco. O porco para o judeu é um animal imundo. E é nessa situação, nessa posição, nessa condição que aquele jovem foi parar. Como, eu penso, como uma correção que ele precisava passar por ela. Ele não foi para um lugar onde tinha fartura. Tinha fome. E o texto diz que ninguém lhe dava nada. Ele tinha vontade de comer das alfarrobas ou das bolotas que os porcos comiam. Mas não podia porque ninguém lhe dava nada. Mas em quarto lugar, ele também, no sentido moral e espiritual, perdeu todo o sentimento de afeto que o ligava à família. Tornou-se incapaz pela sua insensatez de apreciar os mais elevados prazeres da alma, os gozos intelectuais e espirituais. Obedeceu aos desejos inferiores da vida carnal. Perdeu, enfim, o sentimento da dignidade. Sua vida já não tinha mais sentido. Já não tinha mais o que fazer. Meus queridos, esse jovem, ele revelou sua vida na mais profunda miséria, como o fotógrafo revela na chapa escura a fotografia. Sua vida tornou-se uma escuridão. E ali na escuridão da vida, na situação que ele se encontrava, é que ele caiu em si. É que ele sentiu a necessidade de tornar-se para a presença do Pai. A necessidade se tornou um momento para a ação divina. E lá em Jeremias 2,19 diz: sabe, pois, e vê quão amargo é deixar o Senhor teu Deus. Quão amarga tem sido a vida de muitos que têm abandonado a igreja, têm abandonado a fé cristã, não têm cooperado com os trabalhos, tem se contentado com as coisas passageiras da vida, não tem se preocupado em estar no templo da igreja, participando dos trabalhos, não tem se preocupado em estudar a Bíblia em casa também, e orar, fazer um culto doméstico. Quantos têm feito isso? É lamentável dizer isso, mas é verdade que isso tem acontecido, meus irmãos. E quão horrível é para aquele que se afasta de Deus. Quão horrível é afastar-se de Deus. Meus amados, o pródigo é bem a imagem do pecador que procura satisfazer sua alma imortal com as coisas que o mundo oferece. Com as coisas da carne, os prazeres mundanos e nas bolotas dos porcos, ele encontrou amargura no afastamento de seu lar. Perdido é a expressão dramática para expressar a ruína de sua vida. Estava perdido, estava sem rumo, estava sem direção. E o que acontece, meus amados, que fora de si, o homem está longe de Deus, mas quando ele cai em si, ele se aproxima de Deus, Pois a maior loucura do homem é querer viver sem Deus. Jesus disse em João 15, verso 5, na parte B do versículo, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Meus amados, nós somos chamados por Deus para uma vida de comunhão com Ele, para uma vida de integridade na obra, para uma vida de integridade, de comunhão uns com os outros, para uma vida de satisfação, de alegria no reino de Deus. E, meus queridos, sem conversão e sem arrependimento, o estado do homem é de afastamento de Deus, sua vida de miséria, insatisfação e loucura. Mas quando o pecador cai em si na experiência abençoada do despertar da alma para o arrependimento, ele se descobre e entende que o Deus que por ele foi abandonado não o abandonou e está de braços abertos para recebê-lo e lhe perdoar. 1 João 1, verso 9, diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É preciso confessar, é preciso tomar uma atitude inteligente e voltar para Deus quando a pessoa se encontra fora do redil espiritual. E quando a consciência desperta, aquele jovem começa a pensar, sentir, querer e agir. E foi no momento em que o jovem pensou, ele recordou o passado e avaliou a situação dos trabalhadores de seu pai, com fartura de pão, e ele morrendo de fome. Ele morrendo de fome. Foi aí que ele sentiu sua culpa, sentiu sua grande ofensa e reconheceu sua indignidade de filho, e quis manifestar o desejo de reabilitar-se, para ao menos ser tratado igual a um desempregado de seu pai, que participava das alegrias da vida doméstica e tinha fartura de alimentos. Foi aí que então ele agiu, se levantou sem demora para dar expressão ao seu pensamento, ao seu sentimento, seu querer e ação, e foi ter com seu pai. Eis, meus amados, em síntese, os vários estágios do arrependimento operado na vida do jovem, determinando uma nova conduta. Foi na miséria do mundo que ele viu a sua situação. Foi na miséria do mundo que ele sentiu longe de seu pai. Foi na miséria do mundo que ele sentiu a fome. E conforme já foi dito, ninguém lhe dava nada. É isso que acontece, meus amados. O mundo não oferece nada. Não oferece nada para ninguém. O arrependimento é a grande revolução na vida e na linguagem parabólica que causou efeito na vida do pródigo. Antes ele decidiu ir para uma terra distante com o sentimento de ter sua independência e de satisfazer os seus desejos materiais, dando ênfase ao seu próprio eu. Agora ele toma a decisão de voltar, vê a situação de miséria e diz consigo mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Trata-me como um dos teus empregados. Naquele momento, meus queridos, era o sentimento de sua indignidade e insuficiência e dependência do pai. Foi a atitude correta que começou a tomar. Antes ele fez um pedido arrogante: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Invocou direitos que ainda não tinha. E agora pede para ser tratado ao menos como um dos empregados de seu pai. Meus amados, aí começa a mudança na vida daquele jovem. É aí também que começa a mudança na vida daquele que se afasta de Deus. E quando sente o toque do Espírito Santo, quando sente o poder da palavra no coração e volta-se aos braços do Senhor, vira-se de costas para o mundo e de frente para Deus. E arrependido, ele pede o perdão. E quando pede o perdão arrependido, conforme a parábola que estamos meditando nela, recebe o perdão recebe a graça divina na sua vida. Houve naquele momento, meus amados, uma grande mudança de tom. Antes ele exigiu, agora ele suplicou. Veja, irmãos, a diferença. A arrogância dele a princípio: dá-me a parte da fazenda que me pertence. Eu agora quero viver o que eu bem quiser. Já sou grande. Conforme eu disse no início, usando a sua emancipação civil, partiu para o mundo para desperdiçar os seus bens. Meus queridos, naquele mundo em que ele viveu, naquele mundo ele se deu ao paganismo, deu tudo que possuía e recebeu de volta a desilusão de uma vida junto com os porcos. Além das alfarrobas ou das bolotas que os porcos comiam e desejavam comer, certamente ele enfrentava também o mau cheiro naquele lugar. E o mundo, ele oferece o mau cheiro para a pessoa que se afasta de Deus. As enfermidades vêm. Me permita dizer, a desgraça vem na vida daquele que se afasta de Deus. Mas, meus queridos, o Pai, o nosso Deus, ele continua com os braços abertos esperando a volta. E eu quero, nesta noite, dizer a você que está me ouvindo aí em sua casa, se você, meu querido, minha querida, está se afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você tomar a decisão acertada e se voltar aos braços do Senhor e dizer: Pai, perdoa-me, me receba, Senhor, de novo. Arrependo-me do que eu fiz. Eu quero voltar aos teus braços. Eu quero ser um filho, uma filha inteligente, em comunhão com o Senhor. Eu quero estar em comunhão com a igreja onde eu pertenci. Quero voltar. E certamente Deus usa e Deus abençoa a igreja para receber de volta aquele que se afasta. Meu ministério, já tive muitas e muitas reconciliações. Pessoas que, por algum motivo, por alguma desobediência, algum deslize, se afastaram. Mas depois, arrependidos, voltaram. E a igreja os recebeu. E a mudança na vida foi radical, porque sentiram que o caminho que estava palmilhando por ele não era o caminho certo. Aquele jovem estava transitando pelo caminho errado, pelo caminho da perdição. Mas o texto diz que quando ele voltou, seu pai o viu de longe, correu e o abraçou e o beijou. E mandou que desse para ele uma vestimenta nova, trocasse aquela vestimenta imunda, rasgada, suja. Certamente estava precisando de tomar um banho. Certamente estava precisando de ser barbeado, ter os cabelos cortados, estava descalço. Seu pai manda trazer a melhor vestimenta, manda matar o bezerro cevado. E o texto diz que houve grande alegria, porque aquele filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Foi restaurada a condição de filho. E agora ele recebe o melhor vestido, o anel de brilhante no dedo, sapato novo nos pés descalços e o melhor banquete, diz o versículo 24 do texto lido. É isso que acontece quando o pecador, quando a pessoa se afasta de Deus, mas que um dia volta, ela é recebida. E a Bíblia diz que há grande alegria nos céus quando o pecador se arrepende. Estou terminando a nossa meditação. Mas quero repetir para você que está nos ouvindo aí de longe, na sua casa, em algum lugar, pela live. Se você está na condição de pródigo, volte. Volte enquanto é tempo. Volte hoje mesmo. Dobre os seus joelhos, confesse os pecados e volte aos braços do Pai, que Ele te recebe amorosamente. Porque o nosso Deus é o Deus amoroso. Aquele pai da parábola retrata a pessoa do nosso Deus quando o pecador arrependido volta aos pés do Senhor. Que Deus nesta noite possa nos abençoar. E você que está nos ouvindo, se está na condição de pródigo, eu repito, Volte, não deixe para amanhã. O hino 259 do nosso cantor cristão diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo em prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. E aquele jovem encontrou na situação em que ele estava vivendo. Ele encontrou algo que mexeu no seu coração e ele voltou. E foi recebido pelo Pai, recebido com um grande banquete. E eu repito, é um grande banquete no céu, quando alguém aceita a Cristo como Salvador e Senhor. Ou quando alguém arrependido volta ao aprisco, ao redil de Deus, à igreja do Senhor, que está aqui neste mundo para fazer a diferença, para pregar a verdade, para anunciar a verdade e para conduzir pessoas aos pés do Senhor. Que Ele possa nos abençoar grande e poderosamente. Amém. Amado Deus, Pai bendito, Pai glorioso, muito obrigado, Senhor, por nos ter confiado a palavra nesta noite, nesta meditação sobre o Filho Pródigo. Ó Deus, se alguém que nesta noite nos ouviu e ainda está na condição de pródigo, ó Deus, mergulhado nos prazeres mundanos, afastado dos caminhos do Senhor, que Teu Espírito, ó Pai, possa convencê-los a fazer como o pródigo fez, arrependido, voltar aos pés do Senhor. Que seja, ó Pai, esta noite uma noite de bênção, uma noite de salvação. Abençoa, ó Pai, esta igreja, no seu trabalho, nas suas responsabilidades. Abençoa o pastor dessa igreja, dando a ele saúde. Que ele possa, durante a semana que se segue, no próximo domingo, já possa estar aqui novamente, compartilhando as alegrias com os teus filhos aqui, louvando e glorificando o nome do Senhor. E se há alguém mais do que o Pai enfermo, que a tua mão poderosa e abençoadora seja colocada sobre cada um. E que a cura venha, ó Deus, pelas mãos do Senhor. Quero aproveitar, Senhor, e pedir que abençoe minhas duas netas que sofreram problemas, a Camila, que está com o tornozelo quebrado, para agora sofrer uma cirurgia. Que ela possa, Deus, ter paciência e possa receber o tratamento que ela precisa. Mas que ela também, ó Deus, possa entregar a sua vida ao Senhor, porque ela ainda não fez isso. A Janine também, ó Deus, e a tua serva já é batizada, mas sofreu aquele tombo naquela escada. E está passando por um momento de recuperação do joelho. Que ela possa, ó Deus, também ser visitada e abençoada pelo Senhor. Abençoa minha esposa, que não está passando muito bem, mas que ela possa, ó Deus, ter a saúde recuperada pelas mãos do Senhor. Pai, fica conosco. Nos guarda agora de volta aos nossos lares. Dá-nos, ó Pai, uma semana de bênçãos. Não nos tire das lutas, Senhor, mas nos dê força para que possamos lutar. Porque confiamos no Senhor, que é o nosso Rei, o nosso Redentor. Por isso, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Assim nós encerramos o culto desta noite.